Paulo de Salvador, muito boa noite. Azul 278, a informação Santos, cópia da autorização Vitória da Conquista. Azul 2781, boa noite. Para a Vitória da Conquista, nível 180 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Árvore Alefa, após voa Oplo, após VCT. 5145, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Vitória da Conquista nível 180, subida Arbor, Eleva, Oplor, após autorizado direto Conquista. Decola da 1-0, curva direita após, transponder 5145, controle saída em 120.8. O azul 2781, solicita o nível, coordenar o nível 160, por gentileza. Esse procedimento está correto, será coordenado 160. Grato. Rafael, acionamento táxi de decolagem, torre 1-1-8, decimal 9-5. Querida senhora Aerovia, November 857, sua subida da EL, Leda, após Leda vai voar direto Irume para interceptar a Aerovia. Oceané 620143 a bordo, alterna Guarulhos com 3 horas e 20. Oceané 620, táxi à direita via Índia, com espera sub 1-1-8 decimal 95, ajuste 1-0 no 9 a meu voo. Ok, pode esperar 1895, está lá, tá ligado? Azul 2781 no sol. Teste Alfa Eco, livre acionamento, rapaz para iniciar o teste. Confirmando a decolagem na zero. Torre, Oxenia 201. Oxenia 201, boa noite, a linha decola pistão na zero, Ventuna 50 graus, 0629. Decola 1-0. Juliette Alfa Eco, confirma a última mensagem? Tóquio 6259 com 134, 440 Galeão. Tóquio 6259, taxa de via Paz, ponto de espera Torre 1, 9, 19, sim. Posição 09 no bom voo. 6201, decolou de 42, chamo controle, 1208, bom voo. 6201, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, senhor. 6201, contato radar, se mantenha ao nível de voo 360, dia saída da Elma. 360, alguma passagem cortada, pro Jurume? Foi, líder. Ah, valeu, obrigado. Xené 6201 no voo Irume. Será que Irume? Muito obrigado, senhor. Boa noite, Monsenhor. 6259, ele ainda cola 140 graus 07 nós. Até cola 6259. Decolagem é da 1-0, confere o Juliette Alfa Eco. Ok, prossiga via... Repassando até que você papá para o cruzamento da 1-7. Gol 1866. Gol 1866, aciona identificação, chegada à área autorizada. Desça via para o nível de voo 050, QNH 1909. Desce via, 1019, 866. Estaciona 6259, decolou aos 47, chama o controle no 2080. 2080, Estaciona 6259, contato radar, submantém o nível de voo 360 via saída da EL. Poderia voar pro da EL ou Leda? Oi, Leda. Obrigado. 6259, copiou? Voando Leda, 6259. Enquanto não combustível? Ok, gente. Chanel 6201, chame Recife, frequência no 251, alterna no 3395. 251, 3395, bora. A Lima transfere no 219, funciona? Alfa-Eco, autorizado, contando a parte principal, repassando ainda. Salvador, o azul 2781, pronto para o estacionamento, parte número 3. Parte 3, autorizado, sem táxi, 2781. Camarada para o táxi, 2781. Acione identificação, chegada à área autorizada, desça a via para o nível de voo 050, altímetro no 019. Oi, CAP, 968. 1866, desça a via para 2000 pés, QNH no 019, autorizada final do procedimento ILS de registro no 0, chame estabilizado. Desce via, 19. Autorizado, X-Ray, estamos estabilizados, 866. Ponto de casa, Torre 1, no noite, 695, bom voo, ajustando agora no 51, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado, Galeão, nível 360, embora direção 0, cola curva direita, vira Dael, Leda, direto Irune. Transponder 51, controle 120, decima 8. Autorizou, nada que é de para o pushback, acionamento, tá bom. Fechamento correto, agora é para o push, 3197. Mantendo posição, está 3197. Canem 259, chame Recife, frequência no 251, alterna na 3395. 51, confirma o segundo? 133, decimal 95. 3395, obrigado. Já finalizou o push, aguardando o táxi da média para a natureza e ele sendo autorizado. Salve Salvador, o azul 2781 está pronto para o táxi, 4-8 no POB, 4 horas de autonomia, alterando Salvador, é o azul 2781. 2781, táxi via Pátio, Índia, busca de espera a Torre 1, 1-8, décima 95, ajustando 0-9, bom voo. 1-0-9, Pátio, 3-4 principal, na Índia, chama 2-0-2-4-5. Muito obrigado, até a volta, azul 2781. Okay. 1907 condicionado. Faz a passagem da TR da Azul a retaguarda e está autorizado por pushback no plano passado. Controle, boa noite, papapá, Juliette Alfa Eco. Papapá, Juliette Alfa Eco, boa noite, contato radar, me mantenha o nível de voo 400, voe direto à posição Leda. Em subida ao 400, direto Leda, Juliette Alfa Eco, obrigado. Salvador, muito boa noite, Azul 2781, no próximo ao ponto de espera, pronto, da 1-0. Azul 2781, autorizado ingresso e decolagem, vento 1-5-0 graus, 089. Autorizado ingresso e decolagem a partir da 1-0, Azul 2781. Meio completa a final, chama a torre, 122.5. 122.5, 8.6. Boa noite, gol 1866. Boa noite, gol 1866, chama passando no externo, controle embaixo, travado, aguardando a pista livre. Azul 2781, decolou aos 0501. Chama o controle, 1-2-0-0. 1-2-0-8-0, boa. Azul 2781. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 2781, perfil da subida Arbor. Azul 2781, sobe 1-6-0, vai dar Arbor, viu? 1-6-0. Na Arbor, Azul 2781. Solo Salvador, boa noite. 1099, formação Santos 3.0.1. pouso autorizado, pistão na zero, vento 1,40 graus, 089. Livre pouso, pista 1086. Sim, seguida 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida árvore alerta, viatros, Lu 2-1. 5162, transponder, controle 120, decimal 8. Azul 70 para 50, gol 1-1-8. Sou no 68, 2000 pés e 2019. 2019, sou no 68. 2201, 09. Boa, 099, correto, temperatura de funcionamento. Mandou gol 705. Boa noite, 705, boa noite, Café Galeno. Afirmativo, está no portão de número 2, infelizmente a informação atinge Tango. No 705, Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda e Irumi, e Upper, novembro 857 até Mons. 5166, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, decolada 10, curva direita, Dael, Lenda e Rumi, até novembro 857, Moço 566, 1208, o gol, 1705. 1705, correto, sem cara para o estacionamento. Para. Boa noite, 66, seu solo foi o 04, Ribeiro 1, 219. 219, gol no 866. Ô Salvador, muito boa noite, gol no 866, livrou, ingressando agora na Alfa. Gol no 866, livre táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 04. Livre táxi Alfa Juliette, botão 04, vou no 866. Boa noite, Tan 3197, tá, autorizado ingresso, decolagem, vento no 50 graus, 079. Viva elementos, decolagem, pressão zero, Tan 3197. Ok, entendi. Completa final, chama a torre 118-95. 195, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, voo 1168. Boa noite, voo 1868, continue a aproximação, chama passando os canos do trem baixo checado, ajuste na 0 no 9. Chamada com o trem, 1019 com 1168. Salvador, boa noite, gol no 705, posição 2, está pronto para pushback e acionamento. Aguarde, gol no, no 705, tem um Boeing da companhia prosseguindo aqui para o gate 4, em um minuto será autorizado o seu pushback. Pode ser, está aguardando o gol no 705. No 099, aguarde só um instante, o senhor vai iniciar simultaneamente aqui com a aeronave da companhia no gate 2. Em um minuto será dada a autorização. Controle Salvador, boa noite, da 3197, passando 1.600 metros, saída da Elvira. Somente 3197, sobe 360, saída da EL, via saída da EL, vigilante. Via saída da EL para o nível 360, tá 3197. Controle Salvador, passa a passar Mike Juliette com o meu. Mike Juliette com o meu, você. Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, Romeu 44.2 no POV, para sobrevoos Farol da Barra e Pituaçu. Autorizado para seguir direto Farol da Barra, 510 no Mike Juliette. Autorizado, Mike Juliette Romeu vai manter 700 pés MSL, estima 500 do terreno, Mike Juliette Romeu. Gente. Salvador, voo no 705. O voo no 705 está presente, está autorizado o pushback e acionamento, chama o táxi. Passivo, autorizado o pushback e acionamento, chamarei para o táxi. Voo no 705. Voo no 099, autorizado o pushback, acionamento, chama o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, em contato com o 099. Controle de Salvador, é o Azul 2781. Informo que poderia coordenar junto ao centro a Prode Opilar ou Vitória da Conquista, por gentileza, para o Azul 2781. Escuta agora a autorização 2781. Nossa, escuta. Gol no 168, salvo aos 1-2, libera direita na 219. Direita 219. Solo, boa, gol 1-168, livre. Gol no 168, livre táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, tenta. contato, voo 1099, 162 a bordo, 3h30, Campinas ao Ferro. Pegou no 099, livre o táxi e a Pátio, Índia, no ponto espera da 10, chame a torre 1895. Destaque o Pátio, Índia, ponto espera 1895 com 099. Falou, Salvador, gol 1705 para o táxi. POB 131, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. Ok, gol no 705, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, 1895, a torre. Passei um livre táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, gol no 705. E entrou direto, muito obrigado, 1875. Salvador, boa noite, voo no 705, próximo ao ponto de espera da 10, está pronto. Boa noite, voo no 705, autorizado a linha de decolar, está no 0, vento 140 graus, 089, 10 no 9, não é justo. Passeio, livre a linha de decolar da 10, voo no 705, me dizendo. Seu meu 8. Voo no 68, após tráfego da companhia taxiando pelo pátio, prossiga o táxi. E Juliette, portão 07. Passa Juliette, portão 7, boa noite. Eu. É. Braço, mano. Contena 133, decimal 9, 3197, boa noite. Boa noite. Torre Italião, Torre Salvador, boa noite, 099, ponte para dar 10. Torre Salvador, gol 099, ponte para dar 10. Ali mantém, gol 099. Ali mantém, 099. Gol 705, decolado hoje 17, chama o controle 120, decimal 8. Controle 108, gol 705, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no 705, decolar. Gol no 705, via saída da EL, sobe 360. Via saída da EL, subindo para o 360, gol no 705. Podemos voar direto da EL, senhor? Mantenha a via saída, no 705. Mantenha a saída, gol no 705. Azul 2781, chama agora o centro Recife, no 25, confirmando, no 288. Alterno 1260271. Gol na 099, decolagem autorizada, vento 140 graus, 0629. Decolagem 90, gol 099. Toma 099, decolada 21, chama o controle, 120, décima 8. 208, gol 1099, boa noite. Controle, gol 1099, boa noite. Boa noite, sobe 360, via saída Arbor, 099. 099, Arbor, por possibilidade de direto Arbor? Sim, via saída Arbor, 099. Bom, não entendi, podia confirmar? Via saída Arbor. Aqui, autoriza a árvore direto? Negativo, mantém a via saída. Foro 705, chama agora Recife no 251, alterna 1-3395. Recife 251-3395, gol, 705. 099, chama agora Recife no 288, alterna 1260, 099. 1288, 1260, bom, 099. Salvador Ground, American 230. Go ahead, American 230. Yeah, we're parked on apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. Okay, we're going to tow the aircraft from apron 3 to apron 1, gate 11. Roger, American 230.